não ouça só lá. Tem que estar aqui e aí pode ouvir lá. Ou lá a gente recomenda para os outros que não estiveram aqui, né? Ou alguém que está longe, você tem amigos longe, parentes, pode indicar esse endereço na internet para estar ouvindo a palavra de Deus ministrada aqui nos cultos. Capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Agora vamos voltar a Mateus. Volte um pouquinho na sua Bíblia, até Mateus, no capítulo 5, o versículo 14 em diante. Mateus, capítulo 5, ali Jesus vai dizer outra coisa que amplia a mensagem dele de João 8. Diz ali no Mateus agora, 5,14, vós sois a luz do mundo. Um momento, pode olhar para mim agora, pois nós vamos ler mais. João 8,12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Vamos dizer junto, para quem ouvir na internet poder pegar a sua voz também. Primeiro João 8,12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Continuando a leitura: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia ou uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Eu não sei se alguém ouviu por esses dias, em torno dos dias do Natal, foi aqueles dias muito quentes que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e no meio das notícias eu peguei uma notícia referente à produção de energia naquela hidrelétrica de Itaipu. Num desses dias aí, não sei exato se foi dia 23, 24 ou 25 de dezembro, foi o dia recorde de produção de energia na usina. O dia que mais produziu energia ao longo desses anos. Tem dois dias, esse foi um dia e teve um outro. Os dois dias se assemelharam em produção de energia. E aí, sabe, o dia que mais produziu energia em Itaipu, aí veio um dado seguinte, que não é que me desanimou, mas ajuda a gente a cair na real. A máxima produção de energia de Itaipu de um dia daria para abastecer o mundo inteiro apenas dois dias. Você já pensou? Quanto esforço ao longo dos anos, quantos milhares, milhões, quem sabe bilhões de megawatts e coisas desse tipo, que a gente nem entende bem a linguagem, produziu num dia, numa super hidrelétrica do mundo. Dá para produzir, dá para sustentar apenas dois dias. Ainda que seria o mundo inteiro, daria para apenas dois dias. Luz é algo fundamental na nossa vida. Se quer estragar uma cidade, imagina se tem uma guerra e tu quer acabar com aquela cidade, duas coisas têm que acabar logo. Se eu fosse um estrategista de guerra, a primeira coisa que eu ia acabar é dar um jeito de cortar a energia elétrica da cidade. A segunda coisa que eu ia cortar, eu ia mandar explodir as barragens que têm água. Não tendo água e não tendo luz, em poucos dias é impossível de viver dentro de uma cidade. A terceira coisa que eu ia fazer, eu ia mandar destruir as estradas e as pontes, que daí não entra alimento e não sai alimento, acabou tudo. Logo que aquele pessoal se mata entre si, não precisa fazer nada contra eles, se matam entre si. Você sabia? Quando deu aquela invasão, há anos atrás, dos Estados Unidos lá no Iraque, vocês viram o que as tropas, especialmente lideradas pelos americanos, fizeram? destruíram as fontes de energia. Quando acaba a energia, começa a entrar um colapso numa cidade. Na nossa casa, por exemplo, quando falta luz, é bom ou é mais difícil viver? É mais difícil viver. Você tem algum sistema de emergência na sua casa? Quem tem aqui alguma lâmpada de emergência na sua casa? Faz um sinalzinho para mim. Vamos ver, de mais ou menos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O pessoal que é elétrico aí, dos eletricistas, tudo tem, né? Olha, mais ou menos aqui umas 10 pessoas, inclusive eu, 11. Nós temos uma lâmpada de emergência. A gente pensa que nunca vai precisar. Outro dia eu coloquei uma lâmpada de emergência na minha casa. Na mesma semana faltou luz uma noite. Aí eu até gostei. Olha o meu serviço. Ou o meu planejamento. Não é que eu gostei que faltou luz na casa dos outros. Eu gostei que eu estava prevenido para um momento de falta de energia. Você não tem ainda uma programação dessa na sua casa? Não? Então amanhã, segunda-feira, você vai na ferragem ou na madeireira lá que tem e compre uma, é bem simples de instalar, até eu instalei, viu? Ah, eu não sei nada de elétrica, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a humanidade precisa de luz para viver. Nós não viveríamos sem luz. Dizem os entendidos que se desse uma guerra atômica no mundo, ia levantar uma grande poeira. Se muitas bombas atômicas fossem explodidas, ia levantar uma grande poeira que ia cobrir o sol por um tempo X. E o calor do sol não ia passar por essa poeira, nem a luminosidade do sol. E nós então teríamos o chamado inverno atômico. Já ouviu falar disso? Se não ouviu, venha na Igreja do Mover e você ganha até cultura, né? Até cultura. O inverno atômico. Então as pessoas não iam morrer, todas as pessoas do mundo, não iam morrer por causa das explosões. Muita gente morreria sim, mas outras morreriam por causa do inverno atômico. O sol é fundamental para a nossa vida. A energia é fundamental para as plantas. Você já viu uma planta? Se você planta ela num lugar que tem mais sombra e pouco sol, você já percebeu que aquela pequena árvore, ou que seja, às vezes até alguma hortaliça, quem tem alguma hortinha em casa, você já percebeu que aquela plantinha, ela se inclina para onde tem sol? Quem aqui já viu essa experiência? Provavelmente muitos de nós. Quem planta alguma coisa sabe disso. Eu tenho lá na minha casa um monte de plantas. O terreno que me sobrou no fundo é apenas 6 metros. Alguns de vocês conhecem. Mas naqueles 6 metros tem diversas árvores plantadas, árvores de pequeno porte. E eu tenho lá na minha diversos temperos e diversos chás. E agora estou fazendo uma grande colheita, acho que vou vender para a Ceasa, de pimentão. O pessoal da internet aí pegou a risada de vocês, então vão pensar que eu sou um grande plantador de pimentão mesmo, e não sou. Tem 2 pés de pimentão na minha casa. Mas nós comemos todos os dias. Até estou dando pimentão. Tem irmãos aqui que eu já dei pimentão. E aquele pé de pimentão, eu plantei ele, era num lugar que não pega sol, é num cantinho, lá num cantinho. E ele foi se inclinando, procurando o sol. É assim. Seres vivos precisam, se inclinam para o sol. Agora quando fala aqui que Jesus, ele é a luz do mundo. Sabe que nós temos algo a aprender até com as plantas. Nós devíamos nos inclinar, procurando por Jesus. E Jesus disse que Ele é então a fonte. Ele é a fonte de toda energia espiritual, de todo poder espiritual. Se você quer melhorar a sua vida, precisa se inclinar para Jesus. Esse é um item. Mas agora o acento que eu quero trazer hoje para vocês é que Jesus diz que nós, crentes em Jesus, nós discípulos, nós somos a luz do mundo. Então significa que nós estamos conectados nele e você tem o poder, a energia que é dele na tua vida. E o Senhor, quando ele diz que nós somos a luz, ele com certeza estava imaginando daqueles dias dele, ele estava imaginando um grupo muito religioso. Tinha um grupo nos dias de Jesus que não se conformou mais, no bom sentido, se revoltou contra a religiosidade fria. E esse grupo eram pessoas altamente, vamos dizer assim, espirituais. E elas se retiraram da sociedade. Eles se chamavam essênios. E eles viviam na beira do Mar Morto, lá tinham cavernas. Até hoje se pode visitar essas cavernas. E eles se enclausuraram, eles entraram lá para dentro. E era uma sociedade fechada. E eles se chamavam então de os santos, ou os filhos da luz. Quando Jesus disse, vós sois a luz, penso eu que Jesus também tinha em mente uma certa crítica. Eram gente de bem, era gente que amava Deus, mas gente que saiu da sociedade, saiu do convívio normal e se enfurnou numa caverna. O que Jesus quer dizer para nós? A nossa vida cristã tem que ser vivida em público. A nossa vida cristã, não dá para eu entrar no meu quarto, eu tenho vida cristã no meu quarto também, oração, Jesus falou. Mas a nossa luz precisa brilhar. Imagina como é que as pessoas vão se converter se eles não verem lá fora como vive um cristão. Se eles não verem com os exemplos. Nós, irmãos, temos uma tendência a brilhar onde já tem luz. É uma tendência nossa. Quando você está num lugar, digamos que você vai numa festinha de aniversário, num casamento, e é de algum amigo seu não cristão, e aí de repente lá numa mesa você descobre um cristão. Bah, te dá um negócio bom, né? Achei um crente! E aí lá na outra mesa tem mais dois crentes. E lá na outra uma... O que os crentes fazem? Nós, estou falando de nós. Vamos juntar todas as mesas. Só de crente. Eu entendo. Amém. Mas sabe o que era o ideal? Tem 10 crentes numa festinha de 100 não crentes. Vamos fazer o seguinte, vamos se separar um de nós em cada mesa. E ali conversar com as pessoas e dar testemunho. Não seria esse o ideal? Nós temos uma tendência, quando Jesus diz que nós somos o sal, existe uma tendência de nós sermos o sal dentro do saleiro. E aqui Jesus está dizendo que é para nós sermos a luz aonde? Vamos ver juntos? No mundo. Vamos dizer de novo? Vós sois a luz do mundo. O mundo não está aqui dentro da igreja. O mundo está lá fora. As pessoas vivendo errado, as pessoas fazendo loucuras, as pessoas roubando, as pessoas adulterando, as pessoas fazendo mal, as pessoas sendo injustas, lá está o mundo e lá nós temos que estar inserido, não fazendo o que eles fazem, mas mostrando algo diferente para eles. Vós sois a luz do mundo. O Senhor, ele quer evitar, sabe o quê? O Senhor Jesus, ele quer evitar que o mundo fique sem luz. Por que que engenheiros, técnicos, pessoas altamente estudadas, elas fazem um esforço quase sobre-humano para ter energia para nossas casas, para ter energia para as indústrias, para ter energia para os comércios? E quando você sabe que toda Itaipu só dá para 2 dias... Quanto mais mais cristãos existirem na face da terra, mais luz e mais oportunidade este mundo terá. Você sabia? Você acha que o Senhor Jesus chamou você? Você acha que o Senhor Jesus morreu na cruz para te tornar um lindo lustre de uma sala? Não. Lustre, geralmente, a gente tem algo como algo decorativo, não é? Você não foi salvo para ser lustre. Ainda que tenha luz lá no lustre, mas geralmente ele tem só esse toque decorativo. Você foi chamado para ser uma lâmpada acesa, viva. Uma luz de Deus onde não há luz do Senhor. Esse mundo, ele sofre um apagão espiritual. Você sabia? Você conhece alguém que está numa religião errada? Conhece alguém que serve a demônios? Alguém que está todo enroscado com seitas? Deve, provavelmente todos nós conhecemos pessoas assim. Você sabe que elas estão nas trevas? Você sabia ou não? E se você é luz, só você pode ajudar essa pessoa. Quem é que vai mostrar alguma luz para ela? Não adianta criticar. Ah, que religião feia essa. Que religião. Não faz isso. A luz diz: eu vou te mostrar o meu Senhor. Eu vou te mostrar de onde eu recebo a minha força. De onde eu recebo a minha capacidade, a minha bênção. Eu vou te mostrar. Você conhece alguém que não tem religião nenhuma? Está crescendo esse número, né? Os chamados sem religião, você conhece? Provavelmente, e é mais no meio da... Geralmente é um meio assim do pessoal mais intelectual. Não, eu não tenho mais religião, não acredito em mais nada, né? Você conhece alguém? Você sabia que essa pessoa está nas trevas? Não é porque ela não tem religião. Religião não ajuda ninguém. Mas porque ela está sem Jesus. Quando ela diz sem religião, ela está também dizendo sem Jesus. Você sabia que ela está nas trevas? Quem é que pode ajudar essa pessoa? Você. Você que é luz. Você conhece uma pessoa de bem. De repente um pai exemplar, uma mãe exemplar. Mas que Deus não tem lugar naquela família. Provavelmente você conhece. Você sabia que essa pessoa de bem está nas trevas? Jovens, alunos que estão aqui em segundo grau, universitários, você sabia que o seu professor pode ser um excelente professor, mas ele não tem Jesus, sabia que ele está nas trevas? Estou falando de coisas espirituais. Podem ser excelentes pessoas, mas longe, longe de Deus. Você sabia disso? E o Senhor diz: então, não se enclausurem, não se fechem. Houve uma época no cristianismo em que se criou muitos mosteiros. Vocês ouviram falar disso, não ouviram? Então se criou sociedades religiosas e eles construíam lá um mosteiro e ficavam isolados lá dentro. Se criou mosteiros para homens, mosteiros para as mulheres. Aí se criou ordem disso, ordem daquilo outro. E daí... luz não pode ficar escondida. Jesus diz que não se bota uma luz como se fosse um barril cortado no meio e aí bota naquela lamparina, tampa ela. Jesus diz: não se faz isso. Aonde é o lugar da luz? Tem que imaginar as lamparinas antigas. Aonde é? Num lugar alto. Jesus disse aqui no velador, ali naquele lugar onde se põe aquele tipo onde tu bota uma vela, onde tu bota uma lamparina. Você percebeu qual é o lugar que Jesus deu para ti? Debaixo do alqueire ou numa posição alta? Vamos dizer para o pessoal que está nos ouvindo? Debaixo de uma mesa ou debaixo de um barril ou numa posição alta? Vamos lá? Numa posição alta. É isso. Sabe qual a maior dificuldade? Quem é que quer esconder essa luz? Provavelmente muitos de nós dirão, ah, o diabo quer que eu não apareça para servir a Deus. O diabo quer que a gente não apareça mesmo. Mas o maior problema não é o diabo. O barril esse que quer tampar a luz, para mim, o maior está dentro de nós mesmos. De repente você está num setor do teu trabalho, alguns colegas de trabalho fazendo as coisas erradas, enganando a empresa, às vezes mentindo para um chefe, e você está ali, e você fica quieto. Ah, eu não vou me meter nisso. Tá bom, você não sujou as mãos, mas deixou os outros se sujarem. Você foi luz ou não? Não iluminou ninguém. As pessoas estavam fazendo um caminho que é um caminho de trevas. Algo desonesto. Você, como luz, podia ter dito, olha, o caminho não é esse. É esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Venham comigo. Quem é luz também acaba sendo guia dos outros. Quando todo mundo vai para um lado, você não precisa simplesmente fazer uma crítica, mas mostra o caminho. Nós estamos começando esse ano, e nós podíamos, como igreja, como famílias, como crentes individuais, tomar um propósito. Eu não vou me esconder esse ano. Eu não vou esconder a minha fé, eu não vou esconder as minhas obras, eu vou tornar pública a minha fé. E aí pode ser que às vezes uma outra pessoa queira tampar. Eu não me preocupo com os outros. O maior problema está dentro de nós mesmos. De a gente começa a fazer aqueles raciocínios assim, ó. O que é que vão pensar de mim? Já te passou isso na cabeça? Se você fala para uma pessoa igual a você, digamos, alguns irmãos aqui são pedreiros, aí tem um colega pedreiro e você fala de Jesus para ele, está fácil. Agora, se você é o pedreiro e lá vem o engenheiro da obra, é fácil falar de Jesus igual se falou para o colega pedreiro ou para o engenheiro? É fácil? Ou parece que muda alguma coisa? Parece que muda. Muda dentro de ti. Porque são pessoas humanas necessitadas de Deus, uma igual à outra. Mas lá dentro de nós, o que, que o engenheiro vai pensar de mim? É ou não é? E eu podia citar quase qualquer profissão. Por bem que cada um de nós esteja na sua profissão, sempre tem um superior. Para aqueles que estão no nosso nível ou abaixo, parece que é mais fácil ser luz. Mas quem é que vai ser luz para o pessoal que está acima de nós? Sabe quem vai ser luz para eles? Nós mesmos. Quem vai falar de Jesus? Quem vai dar o bom exemplo? Sabia que é você? Esse mundo, Jesus disse, esse mundo está em trevas, esse mundo está na escuridão. Lá em Isaías capítulo 60, nós lemos que as trevas cobrem a terra. E cada um de nós é uma lâmpada de Deus. Mas se as lâmpadas de Deus se esconderem, essas lâmpadas se tornam inúteis, sem valor nas mãos de Deus. A luz é uma referência e você pode ser uma referência. Eu falava que existe o apagão espiritual. Pessoas estão erradas espiritualmente. Existe um apagão moral. Você tem visto um apagão moral no mundo inteiro, não tem? Existe um apagão de caráter. Quer dizer, está tudo no escuro. E o Senhor colocou uma fé dentro do teu coração e uma nova vida dentro do teu coração para que você não se enfiasse debaixo de uma cama, mas para que você estivesse bem exposto num lugar que todo mundo enxergue. Cada crente é uma lamparina de Deus, cada um. Se nós nos escondemos, o mundo continua no escuro. Se nós nos expomos, e isso para a glória de Deus, o mundo vai enxergar quem é Deus. Expor-se e dar bons exemplos de conduta significa iluminar a vida dos outros. Se eles vão vir conosco, isso é outra coisa, mas significa um ato de amor pelas pessoas. Um ato de amor. O Senhor disse aqui, eu queria que você abrisse ainda, já que estás em Mateus, no capítulo 4, versículo 16. Veja a sua Bíblia. Mateus 4,16, falando de Jesus, e o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus veio, depois ele foi morar na região da Galileia, e diz aqui que o povo estava nas trevas, e brilhou uma grande luz para eles. Provavelmente, muita gente com as quais você se relaciona, muitas pessoas até da sua família, estão em grandes trevas. Pode ser gente de bem, viu? Mas espiritualmente está longe de Deus. E se você tem conhecido o Senhor, leve você mesmo, leve essa luz. Não priva os teus queridos. Não tira essa bênção deles. Permite que eles conheçam algo do Senhor por teu intermédio. Permite isso. Não te esconde, porque olha, o lugar que o Senhor destinou para ti é o mesmo lugar onde nós colocamos as lâmpadas na nossa casa. As lâmpadas na nossa casa não estão no chão. Elas estão lá no alto, porque daí espalham a luz toda. Agora, nós temos um exemplo a dar. Se nós que somos do Senhor, se a nossa luz não está brilhando forte, aí tem uma coisa errada. As lâmpadas que nós compramos nos mercados, você sabe que ela tem uma vida útil, né? X horas e elas vão estragar ao natural. E muitas vezes, quando uma lâmpada está por estragar, ela começa a dar sinais. Você sabia disso? Qual o sinal que ela dá? Às vezes dá umas piscadinhas, né? E ela também começa a enfraquecer. A luminosidade dela vai diminuindo. E aí você já sabe, ó, preciso comprar alguma lâmpada. Não preciso esperar estragar. Se você chegou aqui hoje, ou quem está nos ouvindo, e percebe que a tua vida com Deus está num processo de decadência, de diminuição de luz, então, dá um jeito de retomar a tua vida com o Senhor. Dá um jeito nisso. Não é pegar a lâmpada fraquinha. Ah, então vou jogar fora. Quando um membro da igreja, a gente percebe que ele está fraquinho, eu não posso simplesmente dizer, agora tu sai da igreja, porque tu estás fraquinho. Qual é a minha tarefa? Ajudar essa pessoa a se fortalecer. Não é jogar as pessoas fora, não é que nem substituir lâmpadas nas nossas casas. As pessoas são vidas. E nós queremos que elas tenham sempre esse brilho forte de Deus. E você pode ter esse brilho forte, estando bem conectado em Jesus, estando aqui congregando firme na igreja, porque isso fortalece a nossa fé. Estando lendo a sua Bíblia, isso fortalece a nossa fé. Orando na sua casa, jejuando sempre. Para quem não sabe, nós estamos começando na igreja, durante esse ano, 70 jejuns. do dia 1º ao dia 7 de cada mês, nós vamos estar jejuando. É um convite para toda a igreja. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é muito. Não é muito, não. Pelo que o Senhor fez e faz por nós, isso não é muito, não. Nós queremos, mas alguém pode dizer, pastor, eu só jejuo quando estou mal, quando estou precisando de uma grande coisa, quando eu preciso de um milagre, eu jejuo. Jejua por quem? Por ti. Amém. Pode jejuar. Mas quando está tudo bem, jejua pelos outros, jejua pela igreja, jejua por algum vizinho que está sem Deus, eu vou jejuar e vou orar para a salvação dele. Faz isso, e a tua luz vai brilhar muito mais. Você está orando, você está vinculado a Deus, a tua luz vai brilhar, a tua vida espiritual cresce. Agora, se a gente não faz os exercícios espirituais, sabe o que que acontece conosco? Nós vamos enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E às vezes os irmãos percebem, e nós percebemos. E quando se percebe isso, tem que tomar uma atitude urgente, de não ficar até a luz se apagar por completo. Vós sois a luz do mundo. Você já percebeu que as luzes, por exemplo, um farol na beira do mar, ou às vezes numa ilhazinha em alto mar, e ali está o farol não é uma referência para as embarcações, é uma referência. A luz é uma referência, você é uma referência para as outras pessoas. Você é ou não é? Somos ou não somos? Somos. Você já viu o aeroporto de noite? Tem as pequenas luzes baixinhas assim, na pista. Para que servem aquelas lâmpadas de diversas cores? Os pilotos sabem a cor que significa cada uma das cores. Mas nós que somos leigos, olhamos a pista ali do lado de fora, ou alguém já chegou no aeroporto à noite, e você vê aquelas luzinhas todas. Para que servem aquelas luzinhas? Para dizer para o piloto, vamos dizer numa linguagem bem simples, para dizer para o piloto, a pista é aqui. Não é isso? É isso. Tem um farol ali no aeroporto que é muito forte, de noite a gente às vezes vê, vocês já viram? É tipo um farol, uma lâmpada muito forte que circula. Se um piloto está chegando, ele já tem uma referência de muito longe, lá está o aeroporto. Mesmo que hoje tenha equipamentos, consegue conduzir o avião até no escuro. Mas longe no visual, o piloto já vai, lá está o aeroporto. Às vezes há dezenas de quilômetros o aeroporto, ele já sabe onde está o aeroporto. Independente de aparelhos. E quando ele chega perto da pista, as pequenas lâmpadas dizem, aqui está a pista, pode aterrissar. Lâmpadas, luz, são referências, boas indicações que podem salvar as vidas. Salva as embarcações, salva navios, salva aviões. E trazendo isso para a nossa palavra, e o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Tu podes ajudar muita gente a se salvar, tu podes ajudar muita gente dizer, olha, aqui é o caminho, pode chegar aqui que tu vais te dar bem na vida. Vamos topar esse desafio do Senhor? Para esse ano dizer, eu quero ser uma luz forte do meu Deus. Como Jesus foi uma luz, diz ali, uma grande luz brilhou no meio das trevas. Vai topar esse desafio para esse ano? Vamos? Vamos, irmãos. Não te encolhe. Se a tua vida com Deus está meio dentro de um barril, a tua luz não está brilhando, chega, tomei jeito na minha vida, eu vou fazer um novo ano, uma nova vida com Deus, uma nova vida espiritual, e eu vou ser um crente que vou ajudar muita gente a encontrar o caminho. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Antes de eu orar, eu queria que você orasse. E se você tem percebido que te faltou audácia, te faltou coragem, até hoje, ou em algum determinado momento, que tu tivesses a oportunidade de ser luz, e tu te ocultou, quando devia ter se exposto, se escondeu. Você já imaginou que crime seria se o homem que cuida do farol na beira do mar desligasse o farol e o navio afundasse? Que crime seria? Você já pensou se num dia que o piloto do avião precisasse muito das luzes lá na pista, o controlador da pista desligasse as luzes? Você já pensou que crime seria esse? Lembra que você, segundo a linguagem do Senhor Jesus, você é o farol. Você é as luzes. Você é a luz de emergência. Quando apaga tudo, tu continuas ligado. Você é. Eu trago esta palavra hoje para motivar que você cada vez seja um cristão mais visível para o mundo. Que o mundo enxergue que você é de Jesus. Amigos seus, parentes, às vezes até alguém da nossa casa, dentro da própria casa, ainda está em trevas. Uma pessoa um dia me disse: pastor, eu queria que Deus me levasse logo. Na minha casa, só eu sou cristão. E é uma luta muito grande, eu queria que Deus me levasse logo. E eu fiquei pensando nisso. Sabe o que eu disse para esse irmão? Irmão aqui da nossa igreja. Queria que Deus me levasse logo. Esse irmão, tu quer que Deus apague a única luz que tem dentro da tua casa? Acho que aí ele se acordou. Tu quer que Deus tire a única lâmpada? Pode ser difícil ser o único cristão num setor de trabalho, numa empresa, numa casa. Pode ser difícil. Mas é a lâmpada de Deus que está lá. Às vezes a gente... Deus, eu quero trabalhar numa empresa cheia de crentes. Amém, se Deus der, é bom. Mas se todos os teus colegas de trabalho forem pessoas que estão longe de Deus, lembra que tu és a lâmpada de Deus lá naquele trabalho. Não pede para Deus apagar. Me tira daqui, me bota no outro setor só de crente. E aí? Vão deixar o incrédulo na escuridão? Não é uma falta de amor? Eu sei que a gente às vezes não se dá de conta disso, mas é uma falta de amor. Sabe o que nós temos que orar? E eu quero te sugerir agora: Deus, onde o Senhor me pôs, me ajuda a brilhar, não me esconder, mas me expor, como o Senhor disse aqui na palavra. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Fale com o Pai agora, fale com o Senhor. Converse com Deus. Se você se sente uma luzinha fraca, quase se apagando, toma uma atitude de se firmar bem com o Senhor. Se alguns de nós se sente muito medroso, muito tímido, pede para o Senhor te dar coragem. É uma coragem espiritual, pede para o Senhor. Se outras pessoas querem apagar a luz de Deus em ti, não permita. Defenda a sua luz. Se o diabo te acusa, e se o diabo tiver razão, pede perdão para Deus e retoma a tua vida com o Senhor. Não permita que o acusador ponha um barril em cima da tua luz. Não permita isso. Senhor Deus, eu te agradeço que a tua palavra é tão rica, é tão maravilhosa, Senhor. E o Senhor nos chamou não para ficarmos escondidos, para sermos como uma cidade em cima de uma montanha, que de noite é vista de longe por causa da sua luz. Para sermos como pessoas que vão guiar outros, que serão referências para outros. E eu te peço, Senhor, perdoa cada um de nós pessoalmente, onde deixamos escapar as oportunidades que o Senhor nos deu, quando devíamos ter abençoado alguém com o nosso testemunho. Nós nos fechamos em nós mesmos, perdoa-te. E quem precisa desse perdão, peça para o Senhor, me perdoa, meu Deus, quando eu devia estar bem exposto, eu me escondi dentro de mim mesmo, escondi a minha fé, escondi até o meu Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero tomar um propósito, Senhor, de ser mais audacioso, de expor mais, por amor a ti e por amor aos incrédulos, porque o mundo está nas trevas, o mundo está na escuridão, Senhor, e eles precisam de uma luz, e o Senhor nos acendeu como uma luz, para mostrar o caminho daqueles que estão sem rumo, daqueles que estão caindo por causa da escuridão que vivem. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos ter a ceia nessa noite. E eu quero ser igual a Jesus. E todos que querem podem dizer, eu também quero. Eu quero ser como Jesus, que foi uma grande luz para o povo que habitava nas trevas. Eu quero ser, Senhor. Eu não quero ser como aquele homem que cuida do farol e apagou o farol, ou por descuido, deixou o farol se apagar. Eu não quero ser como aquela pessoa responsável pelas luzes da pista do aeroporto, e na hora que o avião vem pedindo socorro, apagar as luzes. Não, Senhor. O mundo está na embarcação. O mundo está na aeronave, Senhor. E precisa das luzes. Eu estou aqui, meu Deus. Você pode dizer para o Senhor, eu também estou aqui, meu Deus. Eu estou aqui. Eu sou luz do Senhor e quero viver para a tua glória. E onde não fui, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas retomo com novos propósitos a partir dessa palavra do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Amém, Deus. Amém. E a luzinha aí? Está brilhando? Está brilhando a luz? Fé forte. Vida com Deus. Obras. Você sabe por que esse mundo está de mal a pior, né? Faltam luzes. Faltam luzes. Que Deus multiplique entre nós muitas e muitas e muitas luzes. Né? Vamos chamar as pessoas. Venham para Jesus, venham para Jesus. Cada novo crente, mais uma lâmpada do Senhor.